Além da rima, tem satisfação de convidar os monstros. Mente blindada, MC Dentão, Mano Darlão, Thiago Negão. Sem simpatia, respeito nós constrói no dia a dia. Pique quilombo, código de periferia. Nossas leis nós que fez, postura na conduta de maloqueiro. Sim, se essa é a pergunta, malandrão, eu não, jamais, ninguém é bobo. Certo é o certo, então não brinque com fogo nas ideias. Pela alcateias é engolido, até passa batido, jamais despercebido. De Bauru ao Brooklyn, respeito é fundamental. Cada um, cada qual, de olho no seu quintal. Desenrola nas ideias, várias fitas, mil grau. A lei da rua funciona melhor que a lei penal. Prossigo na atividade, mantendo a postura. Na mente, tá com os flagrantes que os bota procura. Certo e errado aqui não se mistura. Os soldados tão treinados e quero ver quem segura. Já são mais de 30 na pista, mundo capitalista. Na madrugada, cuidado com os fardas cinzas. Se mudar posturas, enquadro com viaturas. Oprime na ditadura, se segura, camisa 9, atacante fura lupa. Terá minha postura, não vai prestar. O lobo mal vai te pegar pela maldade. Radiado, sai no peão no meu carro e fala mal de mim. Fuma do meu baseado e fala mal de mim. Judas de Scarlotti, Zé Povim, toma postura. Não me confunda com aqueles que pintam cabelinho, rebola a bunda. Assim como a lua muda de fase a música. Nos anos 80, lambada nos 90, o axé tava criançada pra boquinha da garrafa. Com respeito, corno music, sertanejo. Renato Russo não me tornou roqueiro. Não sou isqueiro, admiro os verdadeiros. Rap por amor e não por dinheiro. A ostentação não fará de mim funkeiro. Se liga, truta, não se espante. Não me derreto como açúcar. Não será o funk que mudará minha postura. Nada me abala, mente blindada na agulha. Quando pareço morto, estou mais vivo do que nunca. Do Gaizão ao Vila Dutra, é uma só minha postura. Então segura, a melona quebra sem massagem, toma surra. Perdeu a postura pra andar na rua, não se mistura, realidade é crua. Os mano tão te vendo e o rap não atua. Então segura, a melona quebra sem massagem, toma surra. Perdeu a postura pra andar na rua, não se mistura, realidade é crua. Os mano tão te vendo e o rap não atua. Então se liga na rua, porque tem que ter postura. Pois se errar, é loucura, se ramelar, toma surra, se persistir. Que o fuzil pura, com nós cê nem se mistura. Cê tá na brisa ou na pura, cê amo rap ou só zoa. Porque quem diz que é, não é, pois quem é, fala eu não sou. Quem diz que foi, não foi, pois quem foi, pra ninguém falou. Quem paga se lasca, nas ideias se arrasta. Fica queimado com a massa, me arrasta nessa abraço. Nós se cola, sua máscara caiu e na quebrada não tem cola. Se fosse um do comando era excluído na hora. Perdido o pescoço, puxado o tapete. Quebrado as pernas e os braços, tomado um Gatorade. Então vai, desacredita e corre por errado que você cai. Palavra de tos pelo mais velho, que é meu pai, que sempre falou: não vai lá loucura, muita calma nessa hora e mantenha a postura. Retroceder jamais, mau exemplo aonde habita. Faça da sua vida louco, bom exemplo na sua vila. Realidade é fria, as cobranças é sinistra. Os loucos tá na pista e os vermes tá na lista. Salve, além da rima, salvar, mente blindada. Salvado, hoje estou firme e forte na minha caminhada. É monstro na pegada. Né, de frente da quebrada, desenrola os buchichos, consciente nas palavras. Tá na rua, dobra a atenção, é cada um na sua. Tá no mundo da lua, ainda quer levar uma, se situa. Aqui o nome é rua, o rap tá cobrando, os cuzão quer sem postura.